nova voz do Arrocha. Trancado dentro do meu quarto, me vejo chorando a pensar em nós, lembrando daqueles momentos e do seu perfume aqui nos meus lençóis. Mas foi tudo tão de repente e você me disse que já não dá mais, que tudo que a gente viveu seria bem melhor deixar tudo pra trás. Mas foi você que quis assim, quando se despediu de mim. Não deu motivo nem razão pra essa separação. Mulher ingrata, mulher fingida, você mentiu e me enganou, sua bandida. Vida.